apertadinha aparece. Pedimos sua atenção para o que nós vamos dizer. Nosso rap é um alerta pra despertar você sobre as coisas que acontecem de errado nesse mundo. Drogas, corrupção, verdadeiro absurdo. Fala só a verdade, é nosso lema. Não contamos com a mentira, esse é nosso esquema. Somos rappers verdadeiros, não gostamos de piadas. Através da nossa letra a verdade é relatada. Dignidade e humildade é o que usamos, pois temos ideologia, sabemos o que falamos. Falamos só a verdade, não sabemos mentir. Como dizer que está bom, sabendo que está ruim? Por que está ruim? Alguém sabe responder? Se vocês não souberem, agora irão saber. Por causa dos otários, otários, otários interesseiros, que só pensam no poder e no podre do dinheiro. Mas abrimos suas mentes pra tentar mostrar a cruel realidade. Passamos mãos pedaços, só por sermos pobres, somos discriminados. Essa discriminação dificulta mais ainda, piora para nós cada segundo de vida. Por isso que lutamos, reivindicamos. Queremos nosso direito como todo ser humano. Lutamos contra a miséria e a safadeza. Queremos igualdade, falo com toda certeza. Pai, queremos igualdade nessa sociedade. Pai, paz e harmonia, tranquilidade, pois sem isso certamente continuará a miséria, o nosso fim não vai dar pra evitar. Autêntico é o nosso nome. Explicamos porque tanta gente morre de fome. É por pura incompetência do próprio homem, que faz guerra, constrói bomba, deixa seu povo com fome. É isso, pelo mundo irá se estender. Sabem que é errado, continuam a fazer. Cientes de seus atos, sabem o que fazem. Dorme pensando em guerra, mesmo estando em paz. Isso certamente não pode continuar. Fome, morte e miséria para nós tem que acabar. Muitos sabem o que passamos, para eles tanto faz. Eles têm o que precisam, porque vão pensar em nós. Cantamos, falam mal. O modo que nos vestimos comparam com marginal. Não estamos nem aí para o que eles falam. O importante para nós é te alertar. Ficando calado, vamos manipular. Até quando só Deus sabe, teremos que aguentar. Nós somos conscientes do que nós queremos. Nós somos conscientes, somos conscientes. Nós somos conscientes do que nós queremos. Liberdade, liberdade, paz é o que merecemos. Nessa sociedade, nesse mundo de farsa, onde mostram a beleza, escolhem a desgraça. Televisão, hey. Uma manipuladora manipula facilmente qualquer tipo de pessoa, iludindo a cabeça de jovens e crianças, colocando em suas mentes uma falsa esperança. Ser um super-homem, artista de TV, coisa que nós sabemos que nunca irá acontecer. Pois, garotos que pertencem à nossa classe social, ou ele vai trabalhar, ou chamo de marginal. Não adianta esconderem nossa realidade. Temos que ficar espertos com a alta sociedade. A mensagem está correta. Autêntico. A mensagem está correta. Somos autênticos. A mensagem está correta. Autênticos. Beto, Paulinho, Duca, DJ Santos. Autêntico. Hey. Dignidade.